Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. Só para te informar que o júri acabou de sair para deliberar sobre a culpa ou absolvição de Bill Cosby. E? Não se sabe ainda. Pode demorar dois, três dias, mas eu acredito. Ah, uns dois, três dias? Eu acredito na absolvição, porque o advogado dele, o Tom Meserro, foi o mesmo advogado do Michael Jackson. Ah, tá. Quer dizer que também milhões e milhões e milhões de dólares, obviamente, já foram repassados para o Meserro, então. Olha, ponha um pouco mais disso, porque ele não diria o que ele disse a respeito da denunciante, que era uma modelo. Eu não sei porque ela está acusando meu cliente, se ela já dormiu praticamente com todos os homens do mundo. Uau, pode ver, eu não estou acompanhando, que claro, sabia de toda essa saga aí, mas para te falar a verdade, eu não estava acompanhando, nem sabia que estava agora, que tinham retomado, diríamos assim, essa função toda. Me lembro um monte de gente, né, um monte de coristas e atrizes, e falando que lances desde a década de 60, que o cara... Nossa, então quer dizer que então os Estados Unidos deve estar, a mídia lá deve estar só falando disso, né? Tá todo mundo enlouquecido lá. Imagina. Agora, eu gostaria só de saber quanto o Meserro pagou quanto ele recebeu, viu? Porque deve pois ter é. Sido uma pequena fortuna. Eu me lembro, tipo, nos anos 80, quando eu estava fazendo intercâmbio, o programa, né, mais visto era o Cosby Show, e se eu não me engano, teve um ano que ele faturou, tipo assim, 89 milhões de dólares, o Bill Cosby. Então, imagino que, se ele não ficar em cana... É, um surpreendente ataque contra a mais famosa das denunciantes, Meserro chamou Janice Dixon de uma modelo envelhecida que parece que dormiu com cada um dos homens do planeta. Alto nível. Mas o Tom Meserro, vou dizer uma coisa pra você, pra ter absolvido Michael Jackson, meu amigo, o cara é bom mesmo, viu? Vamos lá? Vamos lá. Ó, gente, o programa hoje tá interessantíssimo, O Marcelo Montenegro, que seria tipo um poeta pop, assim, é roteirista e está lançando um livro novo, vai logo falar com a gente. Como ele vai entrar no segundo bloco, vamos começar então com a nossa garimpagem musical. Vamos começar com os anos 50, então, por favor. Summer is gone, the leaves are turning brown. Summer is gone, the grass has left the ground. The branches soon will wear their snowy down. Nature's surprise, summer is gone. Winter is near, the fires soon will glow. Winter is near, Jack Frost has said hello. The crocus buds are bedded down with snow, just a disguise till spring. The trees and every babbling will wear an icy vest, and all the lovers will share that knowing look when the birds begin to build a warmer nest. Summer is gone, the picnic ground is bare. Summer is gone, a sunny day is rare, but way inside, the sun will still be there. Summer is gone, but you'll be here. The trees and every bough And all the lovers will share that knowing look when the birds begin to build a warmer nest. Summer is gone, the picnic ground is bare. Summer is gone, a sunny day is rare. But way inside, the sound will still be there. Summer is gone, but you'll be caiu, Marco Antônio, caiu, ele caiu, Fufunha, você derrubou o Marco Antônio, Fufunha, que absurdo, Fufunha, você não tinha direito de fazer isso com o Marco Antônio, viu? Que absurdo, Marco Antônio caiu, Fufunha derrubou o Marco Antônio por pura maldade. Aqui, vou ter que botar band-aids e o braço que o metrolado que eu tenho é aquele antigo, que ainda dói. Então, tudo bem. A canção, então, que você tocou na íntegra, né? Sim, senhor. Sei não, brigadão. Essa canção que a gente ouviu, então, foi de 56, que vocês ouviram, é a cantora Carmen McRae, o nome é The Summer Is Gone, ou seja, O Verão Passou. E um dos maiores hits dela foi Boy, Do I Have a Surprise for You, que é na virada de 67 para 68. A gente já tinha tocado algumas semanas um dueto dela com o grande Sammy Davis Jr. Vou falar um pouquinho dela. Ela nasceu em abril de 1922, 8 de abril de 1922, no Harlem. Faleceu em 94, em Beverly Hills, 4 dias depois de ter um derrame. Ela faleceu em 94 e já estava afastada dos palcos fazia cerca de 3 anos, depois de ter problemas de respiração após um show concorridíssimo no famoso bar de jazz de Nova York, Blue Note. Ela, 8 anos mais nova que a pessoa que ela idolatrava musicalmente, que era Billie Holiday, ela foi contemporânea da Ella Fitzgerald e da Sarah Vaughan, e apesar de super elogiada, ela nunca teve o sucesso assim, popular, diríamos assim, que a Sarah nem a Ella Fitzgerald. Ela foi considerada por muitos críticos como uma pessoa no mesmo nível que essas duas, né? Por exemplo, artigos publicados nas publicações Downbeat, New York Times, na Time, começando em 54, já colocaram assim as alturas. Ela, por sinal, em 54, ela foi eleita melhor nova cantora de jazz pela revista Downbeat. Ela pode ser ouvida em trilhas como The Subterraneans, que no Brasil era Os Subterrâneos da Noite, que era um drama baseado num romance do guru da geração Beat, Jack Kerouac. É um filme estrelado pelo George Peppard, a Leslie Caron e o Roddy McDowall. Também em Academia de Gênios, era Real Genius com Val Kilmer, num elogiado curto espanhol chamado O Novio de Mierda e outras filhas. Vamos tocar, por favor, Do I Have a Surprise for You, um trechinho. Vambora, 67, Fufunha. Obrigado. Do I have a surprise for you? I can hardly wait to tell. E não fez sucesso nenhum, né, Marco Antônio? É uma pena. A anterior fez um certo sucesso, principalmente no circuito de jazz de Nova York e também de Los Angeles e Chicago. Essa canção aí, Boy, Do I Have a Surprise for You, ou seja, rapaz, tem uma surpresa pra ti que você, tipo assim, você nem espera. É de 60, da virada de 67 para 68. Acho mega voz. E pelo menos é um dos poucos casos de cantora de jazz que não morreu na miséria. Ela juntou bem dinheiro e morreu assim, a classe média alta. Vamos pros anos 60? Vamos embora. Essa banda acho que tu gosta. Vamos muito lá. Words don't come so easily to me. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong. Somehow I get along. Sometimes I'm mistaken, and believe me, I am aching from the times I'm wrong within my song. But every time you're near, the words come out so neat and clear, and you make some changes in me. Let me tell you what I see. Changes in me. I know that you're not perfect, and I don't expect that kind of scene. You know just what I mean. I know sometimes you're walking and you're talking, you seem to get off the track. You most always get right back. It's only when you doubt yourself that you get misplaced on your shelf. Just make your changes and see. You make some changes in me. You got the power and the reason for the rhyme, so lay it down, I'll pick it up, and I'll put it in my mind. Sometimes words don't make it, so I'll play. So now I've sung my song to you, I hope you interpret it. Sometimes I fall along the way, but the night always turns to day. You sing your song, I'll sing mine, and if they intertwine, it's mighty good. If they don't, it's understood, it's understood. You make some changes in me, let me tell you what I see. Changes in me, yeah. You got the power and the reason for the rhyme, so lay it down, I'll pick it up. And I'll put it in my mind. Eu os acho fantásticos. Maravilha essa banda, o nome é The Association. Essa canção não fez sucesso, de 66, o nome é Changes, ou seja, Mudanças. Eles tiveram vários hits como Windy, Cherish, Never My Love, que já vai ver um trechinho daqui a pouco, Along Comes Mary. Aqui a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho de 67. Foi lançada cerca de 10 meses depois dessa Changes aí. Falar um pouco do grupo, né? Eles eram de um gênero, um subgênero do pop, que foi bastante marginalizado pelos críticos. Eles chamavam de Sunshine Pop ou de Soft Pop, ou seja, um pop mais doce, mais adocicado. Apesar de muitos críticos terem caído de pau na época, dizendo que eles eram muito light, não eram politizados o suficiente, eu acho que eles marcaram época, né? Marcaram. Não dá pra discutir não marcar. E é só pra ver, as harmonias deles são bem complexas, a coisa podia não estar sendo falando da política sessentista, mas certamente, sem querer parecer pretencioso aqui, estavam falando da política do amor e do relacionamento. Ô Marco, você se lembra que Bob Dylan, há alguns anos atrás, disse, mas eu nunca fiz música de protesto, eles que entendiam como música de protesto. Eu nunca fiz. Muito legal fazer esse link. Lembra porque, disso? Porque quando a gente tocar dos anos 80, daqui a pouco, vai ser uma pessoa que foi chamada por vários críticos como a Bob Dylan, a versão feminina do Bob Dylan. Mas, sabe aqui, tudo aí, deixar um pouco de suspense aqui pro pessoal continuar ouvindo. Mas, deixa eu ver, essa banda aí, da Association, né, voltando, ela teve mais de 23 formações diferentes, que eles continuam se apresentando, com cerca de 29 integrantes distintos. Deixa eu ver, dá pra dizer também, tem informação dele, a canção aquela MacArthur Park, né, famosíssima, sim, que originalmente ficou famosa na voz do ator Richard Harris, e bem mais tarde teve uma versão disco, né, maravilhosa, com a Dona Sandra, foi primeiro oferecida ao grupo. E eles, não, eles recusaram. E daí, obviamente, quando chegou no número 2, na posição número 2 da Billboard, ficaram, quebraram o maior pau, e até teve gente saindo da banda de ódio com isso. O guitarrista da formação original, Brian Cole, faleceu de overdose de heroína com apenas 28 anos em 72. Citar aqui só alguns dos integrantes originais, né, da formação original: Jim Yester, o citado Brian Cole, Ted Blutchell, Ruth Geiger, ou Jagger, Larry Ramos e Terry Kirkman. Banda maravilhosa. Vamos tocar um trechinho, por favor, vamos então, lá, do Never My Love. Obra. Ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never my love, never my love. You wonder if this heart of mine will lose its desire. A minha preferida com eles é Cherish. Cherish, aham, fez mega sucesso também. Essa banda, eu acho uma maravilha. E vou falar aqui um pouquinho de onde eles podem ser ouvidos, né, de algumas siglas. Num filme chamado Goodbye Columbus, que no Brasil o nome era Paixão de Primavera. Foi com a futura superstar Ellie McGraw. No caso, esse filme foi lançado cerca de um ano antes do Love Story, que a tornou uma superstar, né, em nível mundial. Era baseada até num romance do Philip Roth. Também no documentário Gigantes da Fórmula 1, um documentário, obviamente, sobre esporte, narrado pelo Paul Newman. Pretty in Pink, A Garota de Rosa Choque, um filme que eu amo. Naquela aventura Congo. E outras trilhas. Ah, e eles também foram das principais atrações no Monterey Pop Festival de 67. Então, vamos para os anos 70, por favor? Vamos lá, Fofanha. Shoot 'em up. Marco Antônio. Ah, valeu. Cantora Angela Bofill. Essa canção é de 78. O nome é Rough Times, ou seja, tempos difíceis, tempos duros. A canção foi escrita pela dupla Nick Ashford e Valerie Simpson. Compositor de uma mão bem cheia, né? É apenas um dos grandes sucessos. Foi Ain't No Mountain High Enough, né? A canção que ficou famosa, clássica, na voz da grande Deus. Deus os tenha, né? Tammy Terrell e Marvin Gaye. E aqui no Brasil foi o Solid. Solid, exatamente. No caso, interpretado pela própria dupla, né? Isso. Pelo Ashford e Simpson. Isso. Uma versão, você sabia? Solid is Barack. Desculpa, como é que é? Solid is Barack. Sólido é o Barack. Ah, é uma versão da canção Sólido dos compositores, então é isso? É, eles mesmo cantaram. No fim do programa eu te mostro pro Barack Obama. Tá, pro Barack, maravilha. Vamos falar um pouco da Angela Bofill. Ela nasceu no bairro East Harlem, né, na parte leste do Harlem de Nova York, filha de pai cubano e mãe porto-riquenha. Nasceu em 3 de maio de 54, ainda está viva, graças a Deus. Foi protegida do maestro e compositor Dick Gruzin. Nos anos 70, lá por 75, ela compôs uma canção que eu amo, chamada This Time I'll Be Sweeter, né? Teve várias versões, Roberta Flack, Martha Reeves, até a Maísa cantou também, o Isaac Hayes. Se eu não me engano, a versão que mais fez sucesso foi a que eu mais gosto, que é a Linda Lewis. Ela também fez uma cover, a Angela Bofill, daquele sucesso I Just Wanna Stop, que eu sei que tu adoras, eu também adoro, do Tim Vanelli, né? Foi o último sucessinho dela, assim. E ela é super talentosa e também azarada. Ela, em 2006, teve um derrame, ficou com o lado esquerdo paralisado, daí não tinha seguro de saúde. Eles fizeram shows para arrecadar dinheiro, para ela poder fazer fono e tudo mais. E daí, um ano depois, ela teve outro derrame. Ela teve que largar a carreira de cantora. O interessante é que daí foi criado para ela um show chamado The Angela Bofill Experience, que ela basicamente aparecia falando, narrando a vida, e daí amigos cantavam o sucesso dela. Foi um musical assim, com bastante sucesso nos Estados Unidos. Ela pode ser ouvida num documentário de TV chamado Unsung, que é de 2012, um documentário sobre ela. Vamos tocar um trechinho, por favor, do What I Wouldn't Do for the Love of You, 79. A vida é muito triste para quem não tem plano de saúde nos Estados Unidos, viu? É brincadeira mesmo. Essa canção aí de 79, What I Wouldn't Do, ou What I Wouldn't Do for the Love of You, ou seja, o que eu não faria, ou o que eu não faria pelo seu amor, é uma canção com uma pegada disco. A anterior, ela é dançante, mas a gente vê bastante que ela é basicamente um funk dançante com pegadas de jazz e uma pitada de disco. Né? Grande Angela Bofill. Vamos para os anos 80, por favor? Vamos, speak to me, speak to my heart. Vamos lá. Speak to me, heart. I feel a needing to breathe. Marco Antônio. A canção Eu Amo é de 87 para 88. O nome é Paths That Cross, ou seja, trajetos que se cruzam ou que se encontram. A cantora é Patti Smith, não confundir com uma que a gente já tocou em outros programas, que é a Patti Smith, que é com Y, depois do S. Que ela é uma cantora pop, atualmente casada com John McEnroe, ela foi líder de um grupo chamado Scandal. Essa aqui é a Patti Smith, S-M-I-T-H, né, o sobrenome mais comum, eu acho, provavelmente nos Estados Unidos, né, mais ou menos que o equivalente ao nosso Silva. A Patti Smith foi chamada de versão feminina do Bob Dylan. Ela nasceu em Chicago, 30 de dezembro de 46, mas ela foi criada em New Jersey, apelidada de poetisa do punk. Ela trouxe um lado assim feminista e intelectual à música punk. Tornou-se uma das mulheres mais influentes da história do rock and roll, filha de pai ateu e mãe testemunha de Jeová. Teve um filho fora do casamento, teve que dar o filho para adoção, porque não tinha a menor condição de criá-lo. Daí se mudou no fim da década de 60 para Nova York, conheceu o Robert Mapplethorpe, que é aquele fotógrafo super polêmico, expert em fotos controversas de nudez em preto e branco. Ela conheceu quando eu trabalhava numa livraria lá. Os dois tiveram um relacionamento durante certo tempo. Ela disse que ele foi uma pessoa muito importante na vida dela, apesar de ele ser gay. No caso, apesar de ele ser gay, quer dizer, tiveram um relacionamento quase de marido e mulher, mas ele era gay. Ele faleceu até em 89, vítima da AIDS, com apenas 42 anos. Ela fez vários showmícios para o Partido Democrata, junto do Bruce Springsteen, foi uma das primeiras pessoas, das primeiras celebridades a cair de pau na intervenção militar americana no Iraque. Uma das canções dela mais famosas, a gente vê um trechinho agora, que é People Have the Power, né? Ou seja, o povo tem o poder, as pessoas têm o poder. É uma canção escrita pelo Bruce Springsteen para ela. E também ela teve uma canção uma canção que foi gravada pelo grupo 10,000 Maniacs em 93, que fez muito sucesso na voz do grupo 10,000 Maniacs, né, da Natalie Merchant, que era Because the Night. No caso, a versão da Patti Smith do Because the Night é de 77, foi gravada em 77 e lançada em 78. Ela pode ser ouvida em filmes como A Classe do Demônio, A Gatinhas e Gatões, Três Formas de Amar, Diário de um Adolescente, um filme muito bacana com o Leonardo DiCaprio e o Mark Wahlberg, Rum Diary, no Brasil era Diário de um Jornalista Bêbado, que é com Johnny Depp. Deixa eu ver o que eu podia dizer. Essa canção aí, no caso, eu escolhi porque o nosso entrevistado, que daqui a pouco vai entrar aí, ele é muito influenciado, o que ele escreve é muito influenciado pela Patti Smith. E dá até pra tocar só citar um trechinho, né, da letra. Basicamente fala, diz assim, da letra que vocês ouviram na íntegra: speak to me, ou seja, né, fale comigo, coração. No caso, o coração aqui, ela está literalmente falando com o coração, com o sistema cardiovascular. Ela não é coração no sentido de um elogio, uma forma carinhosa de se a pessoa se referir a outra, né? Fale comigo, coração, né? Eu sinto uma necessidade de fazer uma ponte entre as nuvens, para a gente percorrer de forma macia esse trajeto, que vai ser um caminho que eu quero conhecer, É uma canção maravilhosa, vocês ouviram Paths That Cross, não fez sucesso algum. Vamos tocar um trechinho, por favor, da canção dela de People Have the Power, de 87, por favor. Vai lá, foi. Obrigado, gente. Marco Antônio. Pois é, essa canção, então, People Have the Power, de 87. vamos, o entrevistado... Já está na linha. Ah, já está na linha? Já. Gente, é uma honra falar com o Marcelo Montenegro. Ele nasceu em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo mesmo. Não faz tanto tempo assim, mas ele tem um background já tão extenso. Eu vou tentar aqui, é muita coisa, eu tentei resumir aqui, mas vamos ver. Ele é um dos principais nomes da nova poesia brasileira, seria uma, eu chamaria de um poeta pop. Ele é autor de Orfanato Portátil, que é de 2012, Garagem Lírica, também lançado em 2012, que foi considerado pelo grande roteirista Marçal Aquino, que a gente teve até a honra de entrevistar um tempo, que provavelmente o Marçal seria o maior nome quando tem a ver com trama policial levada às telonas. Ele é roteirista e escritor. No caso, falou do Garagem Lírica, do nosso entrevistado, ele falou que é um conjunto de imagens desconcertantes. Ele está lançando o Marcelo Montenegro, Forte Apache, pela Companhia das Letras, esse ano mesmo, está recém-lançado. É um livro que reúne os dois primeiros livros, que estavam já vendidos, não tinha mais como achar, a não ser em sebo, que estavam, né, esgotados, na íntegra, e novos textos dele. O que a gente pode dizer? Os textos dele são extremamente visuais, com imagens calcadas nos universos da cultura pop, em autores que marcaram a história da literatura e também com cantores que marcaram a cultura pop, como o Ramones, a Patti Smith, que a gente tocou há pouco. O trabalho dele vai de Ferreira Goulart a Elizabeth Bishop, passando por Philip Roth, por sinal, a gente até citou Philip Roth hoje mesmo, numa das trilhas. T.S. Eliot, a Federico Fellini, tudo isso não necessariamente nessa ordem. Em novembro, durante a Balada Literária, que é um tradicional evento literário paulistano, ele lançou Tranqueiras Líricas, que é o primeiro disco dele, é um registro do espetáculo homônimo, no qual ele apresenta, ele conta as suas poesias, os seus textos, em parceria com o guitarrista Fábio Brum, que daí musicou esses textos dele. Tudo isso, assim, com uma pegada de rock and roll, blues, jazz. Ele trabalha há cerca de 10 anos como roteirista e criador de séries de ficção para a TV. Trabalhos como Descolados, que foi a primeira série de ficção da MTV. O Negócio, para a HBO. Julius Fantasmas, da Band. City do Pica-Pau Amarelo, da Globo Cartoon Network. E Lili Aes, do GNT. Que, no caso, Lili Aes foi baseado nas tiras do cartunista Caco Galhardo. Então, assim, sei lá, quero dar as boas-vindas. Infelizmente, não tem um programa inteiro para falar só do que ele já fez. Então, tudo bem contigo, Marcelo? Olá, tudo bem, Marco. Pô, depois dessa apresentação aí, rapaz... Eu tô sem fôlego, Pombas! Pô, uma honra, bicho. Obrigado, valeu pelo convite. Delícia participar, cara. Não, querido, calma. Não agradece ainda que a gente tá recém começando. Tem razão, daqui a pouco dá até pra me xingar. Tá bom, qualquer coisa eu revejo, tá? Tudo bem. Antes de mais nada, obrigado pelo teu tempo, tá? E deixa eu ver, eu queria saber, assim, a gente aqui não é, sabe, não é divã, tá? Não é um divã radiofônico, mas a gente quer conhecer a pessoa com quem a gente conversa, também vendo como é que ela começou, como é que foi a infância dela. Então, por favor, assim, começa aí, abre, escancara teu sistema cardiovascular aí e fala com a gente como é que o Marcelo Montenegro começou a se interessar, vamos dizer, eu ia te perguntar especificamente da poesia, mas vamos primeiro assim pela cultura pop, assim, me fala um pouquinho, já que o teu trabalho tem pitadas de vários universos, pode ser? Claro, bom, vou tentar. Tenta, por favor. Você sabe que até o nome desse meu livro novo, que você falou aí agora, que eu tô lançando, que chama Forte Apache, ele é diretamente ligado à infância. Claro, né? Claro, porque... da Gulliver, eu tinha, da Gulliver. Exatamente. Da Gulliver, aham. Era o brinquedo, então assim, eu quando era uma criança tímida, né, gostava muito de brincar sozinho, e Forte Apache pra mim era, cara, eu ficava horas brincando com aquilo sozinho. E Forte Apache... porque na verdade a gente comprava, né, o Forte Apache, mas ele não vinha com os personagens, então tinha que ficar comprando os saquinhos com isso, exatamente, com os vermelhas e tudo mais, né? Isso, exatamente. Aí você incrementava ele de outro jeito, com outros brinquedos, então essa coisa de móvel, né, de montagem, né? Claro, então, claro. E criar mundos, etc, né? Então, então tem essa conexão direta, né, com essa coisa de infância, né, de gostar de brincadeiras solitárias e tal. E escrever, como eu costumo dizer, Marco, eu acho que é meio que um desdobramento dessas brincadeiras solitárias de infância, sabe? Olha, assim, ó, desculpa só te interrompendo. Esse lance de brincadeira solitária, tem gente adulta como eu que ainda, de vez em quando, brinca de forma solitária, né? Então, sim, exato. Tá... Escrever é muito parecido com isso, né? É, pelo menos pra mim, na minha visão, assim, e tal, né? E tem isso. Agora, a questão de se interessar, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de histórias, né, e tal, e sempre, desde que eu me entendo por gente, eu comecei a rabiscar coisas, não necessariamente poesia, mas escrever, né? É, então eu não fazer nenhum trocadilho com o seu nome, mas assim, eu não tenho nenhum marco específico, sabe? Ó, ali eu comecei a escrever, sabe? Ali eu comecei a me interessar. Não tem, foi uma coisa que surgiu, por eu ser tímido e gostar de ficar sozinho e tal, uma coisa que surgiu meio naturalmente, assim, de gostar de leitura e, consequentemente, também de tentar... entender o que era escrever e tal. Tá, e no caso, especificando aqui um pouco com poesia, tu te lembras assim, do teu primeiro contato com a poesia? Ó, meu primeiro... Bom, vou tentar responder ela respondendo um pouco da sua primeira pergunta, porque tá. O meu primeiro contato com poesia, eu falo, foi pela música, entendeu? Então, como eu costumo brincar, eu sou Beatles por parte de pai e Roberto Carlos por parte de mãe. Que sensacional. Então, assim, cara, então isso tudo também fez muito parte desde quando eu era pequeno. E depois eu conheci, tentando lembrar nos primeiros impactos pra mim, além de Roberto Carlos e Beatles, toda coisa popular que tocava no rádio no começo dos anos 70, né? Eu sou de 71, claro. Né? Uhum. Agora, um impacto muito particular pra mim foi Raul Seixas, por exemplo. Maravilha, maravilha. É, a gente entrevistou há um tempo aí o Leno da Jovem Guarda, que teve parceria com ele nos anos 70. Sim, ele começou meio com essa pegada, né? O Raulzito, claro, e os Panteras, claro, o Raulzito e os Panteras, tal. Exatamente, né? Rockabilly. Uhum, e um cara que fez uma releitura do rock and roll absolutamente brasileira, né? Se pegar Let Me Sing, aquela música totalmente, que ele fez no festival, imagina ele misturando shot com rock and roll, né? Forró com rock and roll. Exato, exato. Né? Então, assim, isso ainda eu muito criança, eu lembro que ao ouvir Raul Seixas, Marco, aquilo pra mim era diferente, sabe? Oh, caramba, isso aqui é mais complexo, sabe? Isso aqui é mais... A encrenca aqui é mais pesada, né? Uhum, aí depois, né, cumpri esse trajeto todo aí. Tá. Assim, ó, eu tenho que reconhecer aqui que eu, apesar de já ter lido muita poesia, eu não tenho hábito, né, de ler poesia. Sim. Eu só queria, sem puxação de saco aqui, dizer que se você ouvindo aí também, pronto, poesia, vai ser aquela coisa chata, o onanismo sem gozo, né? Vai pensar isso, por favor, só para dizer assim, olha, os textos do nosso entrevistado, né, eles têm assim, eu diria assim, um verniz de acontecimento banal, né, porque trata do dia a dia, sei lá, tragos homéricos, elucubrações sobre o amor e a falta de pensamento, e a falta do amor, né, pensamentos de amor, tem toques semi-autobiográficos e também até cita coisas banais, assim, de forma muito criativa e inteligente, como o hábito de dobrar páginas de livro. Sim, né? Sim, que bacana. A morte que nos ronda, diríamos assim, né? Sim. Meio que o medo, a pessoa saber que a morte não necessariamente está próxima, mas ela está ali nas imediações. Sim, o tempo todo. Então eu queria ver contigo, assim, como autobiográfico consideraria os teus textos de série, porque tem até textos teus que falam especificamente de um operador de luz de teatro, e tu foste operador de luz. Sim, é uma diretamente referência a um trabalho que eu tive durante uns 12 anos, sei lá, 9. Ah, foi durante uns 12 anos, eu não sabia. Sim, que era bastante, tanto do final dos anos 90 ali. Ah, eu acho que eu ia chutar uns 4, 5 anos. Não, trabalhei bastante com... Esse meu trabalho de roteirista, que eu comecei ali por 2007, 2008, mais ou menos, que eu comecei realmente a trabalhar para a TV, criar séries e tal. Ainda foi durante um tempo, eu levei os dois ao mesmo... Na verdade, assim, Marco, eu sempre tive, como diz um grande amigo meu, é o seguinte, eu sempre preferi fazer 10 coisas que eu gosto para não precisar fazer nenhuma que eu não gosto, sabe? Entendi. Então, durante um tempo, a minha vida profissional, o que garante a sobrevivência e tal, durante um tempo foi concomitante trabalhar no teatro, nessa parte técnica de operação e de criação de luz e sonoplastia, e roteirista. Mas aí a coisa de roteirista cresceu demais e eu tive que meio que, aos poucos, eu tive que abandonar realmente. Ah, tu sentes falta do lado de iluminação? Adoro fazer, vira e mexe eu faço ainda, mas coisas muito específicas, eu crio luz pra show de alguma banda, de amiga ou amigo, sabe? Ah, tá. Não senti falta daquilo, que falta, porque eu adoro eu adoro escrever pra TV, adoro fazer isso que eu faço. Mas assim, às vezes eu adorava também o cotidiano do teatro, é muito legal, sabe, Marco? Você ensaiar, a convivência com os atores, com o diretor, montar aquela coisa. Essa interação social, né? E depois viajar, sabe, apresentar a peça, é uma tensão. Muito legal assim, falares isso, já que tu deixasse claro que tu fostes uma pessoa bem tímida. Né? Porque daí, no caso, isso mostra, entre aspas, tem mesmo uma certa evolução, né? Porque não, sim, melhorei. Ainda só um pouquinho, mas né, consigo estar aqui conversando com você. Legal. Mas queria voltar um pouquinho, assim, uma coisa... Mas assim, desculpa te interromper, mas ao mesmo tempo, isso deixa claro a minha descrição e timidez, trabalhar no bastidor, né? Eu jamais seria ator, por exemplo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu trabalhava na parte técnica, na parte deve ser um lado que tu não, deve ser um lado até daqui a pouco tu não sabe, não parar pra pensar, meio despótico, porque tem coisa mais tirânica do que tu decidir o destino de personagens, do que tu tá sozinho ali criando o começo, meio e fim, decidir se ele morre ou não. Exato, é isso mesmo. Deve ter sido uma espécie quase de revanche social, então. Não sou psiquiatra, tá? Tenho anos no divã, mas é do outro lado, que não ia ser divã, hein, Marco? Pera lá, você falou que não ia ser divã, hein? Querido, assim, ó, um tema que é recorrente, né? Tem esse lance meio... A gente vê que tem um lance etílico, forte, retratado nos seus textos, né? Essa dose assim, de boemia, eu até estava lendo pensando assim, poxa, se desse alguns momentos aqui para espremer essas páginas e colocar num funil, acho que sairiam umas boas largas, umas largas doses de bebida. Fala um pouquinho de o quanto a boemia te ajudou ou te prejudicou no teu trabalho. Bom, na parte mais, assim, bom, eu adoro, eu sempre adorei boemia. Na parte criativa. Sim, eu acho, porque a boemia, porque é o seguinte, o meu círculo de amizades, assim, muito músico, muito escritor, pessoa que gosta da noite, que se encontra, que se compartilha, troca o que tá fazendo, sabe, e fala bobagem, dá risada, sabe? E também o mundo à noite, ele de certa forma, e também nunca fui de frequentar lugares assim muito lotados, né? Aquela coisa do mais de mainstream, sempre mais na beirada dos acontecimentos, sabe? Entendi. Então, de certa forma, você tem ali uma visão de mundo, sabe? Sendo compartilhada, sendo descoberta por essas amizades, né? Então, assim, sempre foi fundamental, sempre foi importante. Hoje em dia eu faço muito menos, né? Posso ter filhos e tal, mas assim continuo sempre que rola, tô sempre nessa parte da boemia, que eu acho demais. A parte ruim é sempre a ressaca, é ruim, né, Marco? Como diz um amigo meu, Reinaldo Moraes, puto escritor, ele tem uma frase que eu adoro, eu não fico mais de ressaca, eu fico doente mesmo. Não, basta acreditar, muita gente não acredita que eu não seja mega bebum, mas faz cair duro, mas eu não bebo. Sem mentira mesmo, não bebo álcool. Eu, de certa forma, me considero boêmio, não no sentido de bebida, mas eu também adoro isso, de o tempo passar e quando as pessoas estão indo para casa, a pessoa está acordada, eu também sinto isso. Sim, horário acordar, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, né, como diria. Exatamente. E fala assim, da parte assim de melancolia que também tem nos teus textos, sem pretensão nenhuma, né? Sem autoindulgência, mas fala, foste uma pessoa assim, que fizesse terapia, como é que é, como é que lida com isso, com esse lado meio melancólico, que a gente sente isso no que tu escreve. Sim, eu acho que eu lido bem, cara, porque assim, eu acho, assim, até para tentar fazer uma amarração que você falou agora há pouco, que é uma característica que se apontou e que as pessoas costumam apontar das coisas que eu escrevo e tal, dos meus poemas, de pegar... Eu não trabalho com grandes universos, com grandes temas, eu trabalho com a coisa pequenininha, essa coisa do cotidiano, né? É minimalista sem ser pretensioso, eu Isso, né? Mas eu acho, adorei não ser pretensioso, porque realmente é uma das intenções. Mas assim, sabe, eu acho assim que no meu modo de ver, no meu ponto de vista, que acaba sendo também virando meu estilo, minha linguagem, eu acho que o modo mais bacana, o modo mais verdadeiro para mim de você captar a vida é nas pequenas coisas, sabe? É tudo muito efêmero, sabe? Você acabou de falar agora, a morte está sempre rondando, é tudo muito efêmero, a gente passa... Cara, morre, acabou, sabe? É tudo muito rápido, é tudo muito efêmero, e ao mesmo tempo, isso também é a grande força, a grande graça da vida, né? Sem contar que quando você escreve, tem melancolia nisso, tem a melancolia, me fugiu o nome dele, que escreveu O Corvo. Paul? Edgar Allan Poe, ele tem um texto clássico em que ele fala que a melancolia é o sentimento mais poético que existe, é o que mais serve para a poesia, sabe? Se me permite dizer uma coisinha, falaste de efemeridade, né? Mas eu acho que o interessante no teu trabalho é que no momento que tu põe no papel, tu de certa forma tu cimenta aquilo, é uma forma quase de eternizar aquele momento tão efêmero, né? O banal, né? Quase o sublime, achar um sublime no banal, né? Exatamente, e o livro continua ali, né? Então a pessoa pode recorrer a esse momento, né? Isso, exato. Muito legal. E, querido, como é que a pessoa pode, o pessoal que estiver nos ouvindo, como é que podem saber do seu trabalho, do seu disco? Tem algum blog, assim? Eu fiz blog durante muito tempo, eu adorava blog, né? Inclusive, eu acho que eu uso o Facebook meio ainda como um blog. Ok. Mas as pessoas acham, obviamente, o Forte Apache, nas livrarias do ramo, né? Correto. Sim, né? O Forte Apache acha fácil, né? Todas as livrarias, assim, eu não vou chamar todas, mas assim, acha fácil. Tanto em livraria física quanto virtual, né? O meu disco, Tranqueiras Líricas, que eu lancei no final do ano passado, já é mais complicado porque eu lancei as próprias custas SA, né? Então aí tem alguns pontos muito específicos aqui em São Paulo que vendem, né? Mas tem basicamente algum, direto tá comigo. Não tá com site nenhum, nada assim? Não, eu não tenho nada disso, rapaz. Olha, Marcelo Montenegro, gente, por favor, tá? Digita ali, se colocar Marcelo Montenegro Forte Apache, só pensar no maravilha dos brinquedos da Gulliver ali. Estão fazendo propaganda pra Gulliver, não sei se voltou a Gulliver, acho que não voltou não. Mas de qualquer forma, e Tranqueiras Líricas... que é o nome do CD, isso. Isso. Querido, assim, ó, de coração, obrigado pelo teu tempo, tá? Cara, imagina, Marco, adorei, cara, obrigado você pelo convite, tava ouvindo o programa antes aqui... Ainda entrei já emocionado, entrei muito bem preparado, porque entrei com o Pat Smith, né, porra... Pois é, quando eu sabia que tu gostas dela, e várias das músicas dela as letras dela são muito bem escritas, mas tem muita coisa assim que não é, que é mais pesada, né, então eu tentei pegar uma... E ela pegou, e agora ela se tornou, além de tudo, ela se tornou uma grandíssima escritora, né? Porque. Exatamente. Estão querendo até que ela concorra, já que o Bob Dylan, né, ganhou o prêmio Nobel, estão até falando, pô, quem sabe a Pérez Mesa também. Pô, né? Já então... tem meu voto. Se eu votasse, teria meu voto. Maravilha. Eu tentei com a música essa Paths That Cross, quer dizer, né, trajetos que se cruzam, que se encontram. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tudo a ver, Marco. Cara, adorei, bicho. Adorei mesmo. De novo, obrigado pelo convite. Abraço de pra todo mundo da rádio aí também. Querido, obrigado de novo pelo teu tempo, tá? E valeu pelos elogios e valeu mais uma vez pelo teu tempo, tá? Que eu sei que é extremamente corrido, tá bom? Não, mas pra coisa boa a gente arruma. Valeu, liberado, valeu, querido. Valeu, um abraço, viu, Marco. Abraço, boa noite, grande. Tchau. Marco. E aí, queridão? É, abre aí, Fufunha. For love's sake, he decided to make a promise to us all. And when he wrote the audacity of hope, we could make a change, restore a heartbreak. We build it up and build it up and build it up, and now we're solid. Calling all of us, we have to come together. Some may disagree, but in time you will see the truth in his words is gonna make it better. Eu não conhecia, quer dizer, conhecia o elemento Solid, né? Uh-huh. Que é Solid as a Rock. Sim. Mas aquele lance bem bolado de pensarem, né, na sonoridade as a Rock pra as a Rock. Maravilha. Eu vou dizer... Oi, pode falar. Não, fala. Não, eu ia perguntar o seguinte, sabes que essa canção acho que é de 84, 85, sabes me dizer se foi para a primeira campanha ou para a segunda? Foi para a primeira campanha e a Showtime foi a primeira e única rádio a tocar essa música. No Brasil, ninguém tocou, só nós tocamos. Uau, uau, ninguém, uau, absolutamente uau. Nenhuma rádio brasileira tocou essa música, só nós tocamos na primeira eleição. Uau, uau, nossa, que honra. É uma pena, eu só fiquei sabendo há uns 2 anos, eu achava que o Ashford, quer dizer, que o Ashford era falecido, que a Valerie Simpson tá viva. Tá. Mas ele faleceu acho que 2011, 2012, eu achava que ele tava vivo ainda, né? Os caras fizeram muita coisa bacana. Nossa senhora, tem muita, muita, muita coisa. Bom, então, Mark, querido, até quinta-feira. Até quinta. Um grande abraço para você. Obrigado, obrigado e parabéns. Obrigado pela força, gente. Obrigado pela audiência, tá? Tchau, querido. Tchau.